Águas da Cabaça, Elisandra Souza. Elisandra Souza, Mijiba. Nasceu em 3 de julho de 1983 no Jardim Iporanga, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Aos 2 anos de idade, foi morar na cidade de seus pais, Nova Soure, Bahia, na qual permaneceu por 11 anos. Retornou à capital paulista em 1996 e, nesse mesmo ano, conheceu a cultura hip-hop. Tornou-se editora do fanzine Mijiba, poeta da Cooperifa, publicou o livro de poesias Punga, coautoria de Aques Quinté, participou das antologias Os Cadernos Negros, Sarau do Elo da Corrente, Negrafias e colaborou com muitas outras publicações. Formou-se em comunicação social e habilitou-se em jornalismo. Atualmente é editora e jornalista. Águas da Cabaça. A todas as mulheres negras que espalham sementes para que nunca nos faltem motivos para continuar vivas e resistentes. Este é o Almerindas Podcast. Ah, sigam as nossas redes, Almerindas Podcast.